Boa noite, seja então bem-vindo a mais uma edição das Madragoas, hoje dedicada à peça Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, que estreou, tendo em conta que este programa já. Tendo em conta que já passou da meia-noite, neste momento, a peça estreou ontem, mas pode ser vista hoje, amanhã e também domingo. Hoje e amanhã, ou seja, sexta e sábado, esta hora é sempre complicada, as pessoas perdem-se. Às 9h30 da noite, no Teatro Nacional Dona Maria II, e no domingo, às 4 da tarde, uma produção do Teatro Crinabel, um grupo de teatro que celebra os seus 30 anos, e nesse âmbito, no âmbito dessas celebrações, adapta então este romance de Gonçalo M. Tavares, Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. O Teatro Crinabel tem uma história muito bonita, muito interessante. É um grupo de teatro cujos membros são portadores de algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual. Tem uma história de 30 anos, é muita coisa, e celebram assim esse aniversário com esta peça no Teatro Nacional Dona Maria II, com encenação e dramaturgia de Marco Paiva, também ele envolvido no grupo há muitos anos. E eu fui até ao Teatro Dona Maria II precisamente para falar com o encenador, o Marco Paiva, com o autor do romance, Gonçalo M. Tavares, e também com um dos atores, o Rui Fonseca. E as Madragoas de hoje serão então dedicadas a esta peça. Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Aproveito e relembro as datas. Hoje, sexta-feira, dia 21 de outubro, às 9h30 da noite. Amanhã também às 9h30 da noite. Sábado, dia 22 de outubro. E ainda uma oportunidade no dia 23, domingo, às 4 da tarde. Venha daí então, estarei por aqui até à 1h. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. As Madragoas de hoje são dedicadas à peça Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. Está no Teatro Nacional Dona Maria II. Aproveito já para dizer as datas, os dias, os horários, as coisas todas. Quinta a sábado às 9 da noite e domingo também às 4 da tarde. É esta a peça. A encenação é do Marco Paiva, que está agora aqui comigo. Marco, como é que estás? Tudo bem contigo? Estou muito bem. Muito bem disposto. Como é que é o cansaço do encenador? O encenador sente cansaço? É um trabalho que fisicamente também desgasta? Eu acho que sim. Eu acho que também desgasta. Relativamente, por exemplo, a este projeto, eu acabo por. O meu trabalho não se centra só na encenação do espetáculo, centra-se depois também um bocadinho na produção do próprio espetáculo, na divulgação do espetáculo. Estás totalmente envolvido. Sim, estou totalmente envolvido no projeto. Portanto, é claro, são. Estas últimas semanas têm sido 12, 14 horas de trabalho por dia, portanto é natural que estás um bocadinho cansado. Não me parece nada, é incrível, estás com ótimo aspecto. Muito obrigado. Eu acho que isso tem a ver com o prazer de fazermos aquilo que queremos fazer, não é? Eu acho que quando tu estás a fazer de facto algo que é construtivo para ti e que tu sentes que te faz crescer, não é? A cada minuto que tu vais trabalhando, o cansaço é uma coisa que vai aparecendo de facto, mas tu tens sempre energia para te superar, não é? Tens superando isso. Esta ideia surgiu há quanto tempo? Esta adaptação do livro do Gonçalo Tavares? Esta ideia de adaptar o livro do Gonçalo M. Tavares surgiu há cerca de um ano e meio, quando eu comecei a pensar o que é que poderíamos fazer neste ano tão significativo para o projeto Crinabel Teatro, não é? Que é a comemoração dos seus 30 anos. Relativamente por essa altura, o Gonçalo falou-me que tinha acabado de editar um livro onde a protagonista era uma menina chamada Ana, que tinha trissomia 21, e que achava giro adaptar, a Crinabel fazer um trabalho sobre esse romance. Eu, na verdade, não fiquei muito entusiasmado Porquê? porque achei que a simples questão de haver uma pessoa com trissomia 21 num livro não é suficiente para que isso para nós tenha algum um interesse criativo, não é? Tendo em conta as características do projeto. Nós costumamos sempre dizer que o projeto Crinabel Teatro não é um projeto panfletário, que vive só centrado na ideia dos intérpretes terem portadora de Porque à primeira vista é uma associação demasiado fácil, não é? É uma associação demasiado fácil e é uma espécie de estarmos a falar sobre o nosso dia só, e sobre aquilo que nós sabemos relativamente bem o que é. Portanto, na verdade, por exemplo, se tivéssemos que falar sobre a questão da deficiência, poderíamos falar sem problema nenhum, porque é uma coisa do quotidiano. mas iríamos falar noutra perspectiva, não é? Sem ter que ir buscar uma pessoa com trissomia 21. Mas, na verdade, o livro do Gonçalo não fala só sobre isso, não é? Ou fala muito pouco sobre isso. Qual é que foi a mensagem que te convenceu? A mensagem ou as ideias que estão no livro do Gonçalo que te convenceram a fazer esta adaptação? A ideia mais direta foi o livro falar muito sobre esta ideia de sobre a necessidade de perpetuar a memória das coisas, não é? É importante nós mantermos a memória das coisas bem viva, não é? E isso para nós foi fundamental como arranque de trabalho. Porque de facto é importante, o teatro também tem essa função, de fazer com que as coisas não se esqueçam, não é? Porque é a partir dessa bagagem que nós vamos guardando de memórias que depois temos possibilidade de criar futuro, não é? De criar um futuro e de ir transformando as coisas, sabendo bem o que aconteceu, para poder caminhar melhor para a frente. Portanto, esta ideia central do livro, de falar sobre a necessidade de perpetuar a memória, foi fundamental para que nós tivéssemos essa vontade de o levar depois à cena. Temos problemas de memória, a nossa sociedade tem problemas de memória. Eu acho que tem problemas de memória. Acho que tem muitos problemas de memória. Acho que às vezes é conveniente em determinados setores, para determinadas pessoas, que algumas coisas se esqueçam. E o que acontece é que depois as gerações que vão chegando em determinadas áreas vão partindo do zero, não é? Porque não vão ficando com as lembranças das coisas, com as memórias das coisas, e o não ficar com as memórias das coisas por vezes leva-nos a cometer erros que já cometemos antes, não é? Enquanto sociedade. Por exemplo, aqui na peça do Gonçalo, que se passa num cenário pós-Segunda Grande Guerra, há muitas personagens que exercem essa memória sobre o que foi a Segunda Grande Guerra, não é? E há uma personagem que a determinada altura diz que é importante que essa memória se prevaleça, porque é importante que as gerações que venham a seguir não cometam o mesmo erro. Portanto, a memória também tem esta importância, não é? De fazer ver quem chega depois que aquilo aconteceu por estas razões e que não pode voltar a acontecer. E não pode ser aflitivo quando há uma pessoa com essa consciência e que vê as outras todas a ignorarem uma coisa que já aconteceu? É. Torna-se de facto aflitivo, é quase uma sensação física, não é? É, porque tu percebes que... Eu acho que quando isso acontece, tu tens um primeiro embate com a tua incapacidade de poder, às vezes, efetivar determinadas coisas, não é? De mudar o rumo de determinadas coisas. Porque tu percebes que a maioria acaba por não ter consciência de determinados momentos ou determinados pontos que são significativos e tu tens, mas tu sozinho não fazes esse movimento. E daí também a importância de tu ires criando um coletivo que contigo vá perpetuando esta ideia de memória, não é? Que vá pensando no futuro contigo, ao teu lado. Porque depois é muito mais fácil tu com esse coletivo tentares mobilizar para a importância do pensar as coisas, do refletir, do fazer a memória perpetuar-se, do... Portanto, às vezes pode ser aflitivo de facto. Quando temos essa sensação de impotência, de que não estamos a conseguir fazer as coisas, ou que, enfim, por vezes não temos a força suficiente, acho que qualquer um de nós já sentiu isso. Já sentiste isso também neste projeto, Querido Nabel? Diz que estás envolvido com este projeto. Já senti muitas vezes. Já senti muitas vezes que recomeçamos vezes demais do zero e que às vezes é mesmo muito difícil fazer um projeto com estas características funcionar ininterruptamente. Eu acho que isso tem sido conseguido, mas há momentos em que tu pensas que, pá, que já não vais conseguir arranjar soluções ou que as forças já não vão permitir que tu continues. Mas depois é tal como falávamos no início da conversa, não é? A tua vontade e o teu prazer naquilo que tu fazes parece que te acaba por levar sempre à solução das coisas, dos problemas que vão aparecendo. Portanto, isso vai superando. Não sei até quando. Não consegues prever até quando é que... Já foste mesmo surpreendido por boas coisas que aconteceram? Que coisa boa que aconteceu? Não estaria à espera nunca na vida. Neste projeto. Dentro deste projeto, sim. Acho que diariamente isso acontece. Em coisas pequenas, em coisas maiores. Mas diariamente este projeto tem essa característica muito especial. É fácil tu te surpreenderes. Porque nós estamos todos tão implicados no que estamos a fazer... Que é fácil, de facto, tu conseguires te surpreender, não é? Tu conseguires dizer, epá, conseguimos, ou encontramos a solução, ou... porque é muito vivido, o projeto é de facto muito vivido. Estas pessoas que sofrem de deficiências físicas e intelectuais são, por vezes por causa disso, atores mais fortes em certos pontos? Eu acho que isso é uma generalização que eu não gosto muito de fazer. Eu acho que o universo da deficiência é uma coisa enorme e que eu não o conheço todo. Portanto, eu, dentro do universo da deficiência, eu conheço esta realidade, conheço estas pessoas. E dentro deste núcleo com quem trabalho, há alguns deles que são atores mais fortes, outros menos fortes, outros com mais capacidade. Mas na verdade, isso acontece não só pela questão da deficiência, mas pela questão, por tudo o resto que os compõe enquanto seres humanos, não é? Eles não são só pessoas com deficiência, são pessoas que têm uma história, que gostam de coisas, que têm vivências, e depois também têm esta, pronto, têm uma deficiência intelectual, mas têm um mundo inteiro que vai para além disso. E é isso que os faz forte, de facto, não é? É esse mundo que eles têm, individual, onde também existe a característica de serem portadores de deficiência intelectual, mas existe tudo o resto. Como é que eles lidaram para esta peça, com esse todo o resto, com o texto? Como é que foi? Como é que eles, enfim, lidaram com o texto? Como é que o texto mexeu com eles? Eu já falei com o Rui Fonseca e ele dizia-me que o texto é muito forte e foi muito impactante e que despertou nele muitos sentimentos e muitas coisas que estavam guardadas dentro dele, ele nem sabia e conseguiu deitar cá para fora. Como é que foi com o resto do elenco? Foi exatamente a mesma coisa. O nosso processo de trabalho funciona em três momentos diferentes. Um primeiro momento, nós discutimos aquilo que vamos fazer, não é? Neste caso, foi uma discussão em torno do romance do Gonçalo. E nesta discussão, nós desta vez optámos por não sermos nós a ler sozinhos enquanto companhia, mas convidarmos gente de fora, que foi até à nossa sala de trabalho, ler connosco o livro. Nós, durante 2 meses, recebemos amigos, familiares, colegas de trabalho, que foram chegando e foram lendo o livro connosco. E nós fazíamos sempre uma conversa antes e depois da leitura, para nos irmos apropriando o que íamos lendo. E, portanto, o livro foi, de facto, muito vivido, porque era muito discutido. E, portanto, eles mergulharam, desta vez acabaram por mergulhar na obra de uma forma muito mais profunda, porque também a ouviram a várias vozes, não é? E essas várias vozes tinham cores muito diferentes e tinham acentuações diferentes e tinham posições diferentes relativamente ao que estavam a ler, e portanto eles tiveram uma bagagem relativamente ao livro muito grande. Eles imiscuíram-se naquilo de uma forma muito profunda, de facto. Uma segunda fase de trabalho, onde foi aí nessa fase que nós acabámos por tomar algumas decisões sobre a questão dramatúrgica, em que nós conversámos entre nós e tentámos perceber quais eram as partes do livro que eles tinham presentes, e depois de fazer esse levantamento decidimos que esses fragmentos que eles se lembravam seriam o nosso espetáculo. Portanto, o espetáculo vai ser os fragmentos da nossa memória da própria obra do Gonçalo. E uma terceira fase onde juntámos esses fragmentos e cozemos os fragmentos e construímos a encenação, vá lá, do espetáculo. Então, muito provavelmente, aquilo que nós vamos poder ver é uma leitura já muito diferente da leitura que foi no início, ou seja, já houve uma evolução na vossa própria leitura e aquilo que vamos ver já é uma leitura muito diferente das primeiras. É muito diferente. O nosso trabalho guia sempre pela ideia de que, quando nós partimos para trabalhar um objeto qualquer, seja um livro, seja uma peça de teatro, um livro, um romance, uma peça de teatro, ou uma música, ou um conceito, seja o que for, a nossa ideia é sempre esventrar o mais possível aquela obra, no sentido de descobrir o que é que está para além daquilo que está lá escrito, ou que a obra nos dá num primeiro plano, e depois, quando encontrarmos esse material subterrâneo, é isso que nós vamos trabalhar. Portanto, a nossa ideia é sempre criar um objeto a partir de outro objeto, a partir de outro objeto. Mesmo relativamente aos espetáculos, nós gostamos sempre que os nossos espetáculos sejam sempre a ponte para aquilo que vamos fazer a seguir, que não se encerrem. E, portanto, naturalmente, o espetáculo que construímos a partir do romance do Gonçalo já é um conjunto de coisas que nós cavámos do romance. Portanto, há personagens que ganharam dimensões diferentes, cenas que ganharam dimensões diferentes, porque o objeto, de facto, já é outra coisa, não é? É outro objeto, e assim tinha que ser. O romance do Gonçalo é o romance do Gonçalo, este espetáculo foi beber àquele romance, mas é outro objeto, tem uma vida própria, não é? Certamente que já aconteceu, acontece em qualquer agrupamento de teatro e dentro da cabeça de cada um dos atores e das pessoas que trabalham no teatro, ou em qualquer área, por vezes nós desiludimos-nos com aquilo que estamos a fazer, ou ficamos com menos entusiasmo. Como é que lidas com essas quebras de entusiasmo, as tuas e também as do grupo? Eu acho que isso acontece algumas vezes também, mas nós geralmente quando sentimos que alguma coisa está a descambar, não é? Que as coisas não estão a funcionar ou que estamos no caminho errado, nós sentamos-nos para conversar e acabamos sempre por chegar ao mesmo sítio, que é, isto para nós é fundamental. Portanto, se para nós é fundamental, também temos de ter a coragem de passar por aí, não é? Porque se nós um dia, num momento desses, decidirmos que não vale a pena, é porque isto também já não é vital para nós, portanto não vale mesmo a pena. Mas aquilo que nos faz ultrapassar esses momentos menos bons é sabermos que, e essencialmente para eles, que este projeto é um projeto vital na comunicação que eles têm com a sociedade onde eles estão inseridos, não é? Portanto, tem que se ultrapassar, essas dificuldades têm que ser ultrapassadas. Marco, aquela pergunta, que não é bem uma pergunta que todos fazem, como é que convidavas as pessoas que estão a ouvir a virem aqui ao Teatro Dona Maria II? Eu convidava as pessoas dizendo-lhes que se têm interesse em olhar para além da norma e para além daquilo que elas acham que são as certezas absolutas, se têm esse interesse, então este é o espaço certo para vir olhar para qualquer coisa que está um bocadinho para além da norma, que é para além do padrão, não é? Portanto, se existe essa inquietação nas pessoas, este é o sítio certo para começar a refletir sobre isso. Muito bem. No Teatro Nacional Dona Maria II, Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, baseado no romance de Gonçalo M. Tavares, aqui com a encenação do Marco Paiva, com um elenco, enfim, vasto, e mais à frente vou falar aqui. Eu já disse que falei, porque isto é tudo, depois eu é que vou organizar isto, Marco, mas as pessoas não fiquem baralhadas. Mais à frente vou falar então com o Rui Fonseca. Marco, muito obrigado. Antes disso, uma pequena pergunta. Estamos numa rádio de fado, ou pelo menos a música que se ouve aqui é fado. Tu és um apreciador, não? Sou um apreciador de fado. Queres ouvir alguma coisa em específico para ajudares-me aqui na escolha da banda sonora? Queria ouvir... Podes pensar, tens tempo para pensar. O Cântico Negro. Cântico Negro do José Régio. Vem por aqui. Dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olhos com olhos laço. Há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços e não vou por ali. A minha glória é essa, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos. Se às coisas que eu pergunto em vão ninguém responde, porque me dizeis vós? Vem por aqui! Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se eu vim ao mundo foi só para desbravar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia inexplorada. O mais que eu faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis ferramentas, machados e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e mosa mais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes jardins, tendes canteiros, tendes estradas, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes livros e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é quem me guia. Mais ninguém! Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Há que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Palavras de José Régio, ditas aqui por João Vilaré. Fica bem num dia em que falamos de teatro nas Madragoas, da peça Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. Aliás, este Cântico Negro de José Régio foi mesmo uma escolha do encenador da peça, Marco Paiva. A peça tem encenação do Marco Paiva, a partir de um texto do Gonçalo M. Tavares. No elenco, muita gente do projeto Crinabel Teatro, obviamente, entre eles Ana Isabel Dias, Ana Rosa Mendes, Andréia Farinha, António Coutinho, Carlos Jorge, Carolina Sousa Mendes, Filipe Madeira, Hugo Fernandes, Joana Honório, João Leon, João Pedro Conceição, Manuel Coelho, Nelson Muniz, Paula Moura, Ricardo Pérez, Tomás de Almeida e também o Rui Fonseca. Foi com ele que falei, uma conversa para ouvir já daqui a pouco. Nestas Madragoas também a conversa que tive com Gonçalo M. Tavares, mas antes disso, Júlio Rezende, Amália por Júlio Rezende, vamos ouvir este Medo. Dorme à noite comigo. É meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo. Mas se insistir, ai, lhes digo. O medo mora comigo. O medo mora comigo. Mas só o medo. Mas só o medo. E cedo porque me embala. E cedo porque me embala. Num vai-vai de solidão. É com silêncio que fala. É com silêncio que fala. Móvel que estala e nos perturba a razão, e nos perturba a razão. Gritar quem pode salvar-me do que está dentro de mim. Gostava até de matar-me. Gostava até de matar-me. Mas eu sei que ele há de esperar-me no pé da ponta do fim. ao pé da ponte do fim. Rui Fonseca é um dos atores que faz parte do elenco desta peça, Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, e tenho aqui comigo para falarmos um bocadinho. Rui, a primeira pergunta que te faço, e eu acho, aliás, os ouvintes querem saber, qual é que é a tua personagem? Podes apresentar a personagem aos ouvintes? A minha personagem é o Mário. Está a fugir, não sei o quê, e entretanto ele encontra uma menina. E vai tentar ajudar a menina, porque a menina também está perdida. E ao longo da peça, o Mário vai criar uma amizade com a menina. Eu vou ajudá-la à procura do pai. E ao longo da peça, à medida que as coisas se desenrolam, a personagem consegue perceber do que é que está a fugir, do que é que está à procura. Não sei bem se é mais uma fuga, se é uma procura. Explica-me melhor esse processo. Não, ele está em fuga, está a fugir, ele não sabe do quê. Mas porque ele assistiu à morte dos pais e ele agora está com medo que venham atrás dele para fazer o que fizeram aos pais, o que o Mário está com medo que façam a ele. O que é que aprendeste com esta peça? Quais são as grandes lições que levas daqui? É uma peça muito forte. O público vai sentir... vai ficar preso à cadeira. Hoje em dia eu estava aqui a ver o ensaio e apercebi-me de que se fala também muito da velocidade do caminhar, da forma acelerada como nós vivemos. Não é cada vez mais difícil para ti, no teu entendimento, não é cada vez mais difícil fazer com que o público fique preso à cadeira, fique atento, fique concentrado? Eu já fiz várias peças e algumas peças o público fica sempre assustado, porque a minha personagem às vezes mete medo e às vezes as pessoas ficam assim um bocado intimidadas. Porquê? Porque não sabem o que vai ser do ator, porque a personagem é um bocado... Agora, o Mário é mais calmo, mas já fiz várias peças com a personagem, é um bocado mais violenta. O que eu notei na tua interpretação, eu nunca tinha te visto atuar, mas interpretei que tens uma presença muito forte, ou seja, ainda não tinhas dito uma única palavra e já estavas a captar a atenção. Isso também se trabalha, ou seja, os momentos em que não se está a dizer nada, está-se apenas quieto, também é trabalhado isso pelo ator? Sim, também é trabalhado. E também é uma forma de concentração, está no palco. Porque a mim ajuda-me. A estar concentrado, o ator é uma peça-chave para o teatro. Como é que começou esta tua relação com o teatro? Como é que começou esta tua paixão pelo teatro? Eu antes de ir para o teatro, eu fiz um curso de hotelaria na Clínica Bela. E depois eram 4 anos. Acabou os 4 anos, eu não consegui arranjar em emprego lá fora. Entretanto, eu fui para casa. O primeiro ensinador era o Francisco Braz. Foi ele que me trouxe para o teatro. E no teatro ficaste? E no teatro fiquei. Até hoje. Sem arrependimentos? Sem arrependimentos. Não, a princípio estava um bocado com receio. Eu não sabia as técnicas do palco. Mas agora já domino bem as técnicas. Quais eram os teus medos no início? Enfrentar o público. Eu era um bocado tímido, mas agora já passou. E como é que foi esse processo de ultrapassar esses medos, essa timidez? Foi um processo demorado ou não? Sim, demorou um bocadinho de tempo a passar essa timidez. Mas agora já, com a ajuda do ensinador, das pessoas que estão por trás dos artistas, essas pessoas já me ajudaram. Qual é que foi a grande lição que o teatro te deu ao longo deste tempo? O que é que aprendeste com o teatro? Eu sei que é uma pergunta um bocado difícil, mas pronto, olha, é para fazer-te pensar. Estar no palco é transmitir às pessoas. No fundo, provavelmente é tentar, digo eu, não sei se se concordas com isto ou não, mas por vezes é tentar transmitir aquilo que de alguma forma está escondido em nós e alcançar aquilo que está escondido nos outros que vêm, não é? De estar tudo cá para fora, o que a gente guarda no nosso interior. E o que é que estava guardado no teu interior e que deitaste cá para fora, de alguma maneira, nesta peça? Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Há algum sentimento que estava guardado dentro de ti que pudeste exteriorizar com esta experiência? Os meus medos, a minha ansiedade, a minha raiva. Tens raiva de quê, Rui? Tenho raiva do que eu vejo no mundo. O mundo está aí para um abismo. São guerras, guerras, invejas. É o poder. Todos queremos. Eu não, mas eles querem o poder. Experiências como a da Karina Abel, de apoio à diferença, e mais do que isso, de fortalecimento de laços de amizade. É amizade, são este tipo de projetos que salvam o mundo, que continuam a salvar o mundo. Sim, o nosso grupo é um grupo muito unido, amigo, ajudamos uns aos outros. Quando um está mais com dificuldade, a gente, quando um não sabe, a gente ajuda o colega. Muito bem, Rui. Olha, boa sorte. Sei que... Não se diz boa sorte. Ah, no teatro não se diz boa sorte. É verdade. Eu estou sempre a levar na cabeça. Ou diz, ou passo uma perna, ou diz que não é mais nem muito, muito feia. Como é que é a primeira? Passo uma perna. Parte uma perna. Pronto, Rui, que partas uma perna, amanhã é a estreia e que tudo corra bem. E obrigado por esta conversa. Obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Está feito? Está feito. Pronto, é isso. Desta feita, falo com o autor do romance Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. É um romance do Gonçalo M. Tavares, que está aqui comigo. Gonçalo, ao longo destes anos todos, tens visto muitas coisas tuas serem adaptadas, não apenas ao teatro, mas a todo tipo de artes. Isso tem acontecido. De qualquer das formas, pergunto-te ainda como é que lidas com isso? Como é que lidas com uma obra tua a ser transformada numa outra coisa? Não, eu sou totalmente desprendido em relação ao texto, ou seja, o que eu tenho feito sempre é dizer às pessoas para terem, digamos, artistas, encenadores que pegam nos textos, até porque não são textos teatrais, tenho feito muitas peças de teatro a partir de, sei lá, de Jerusalém, Senhores, etc., que não são teatro. E, portanto, a ideia é dar total liberdade ao encenador para fazer uma outra obra. E eu fico muito contente, precisamente, quando assumem essa liberdade e fazem uma obra completamente sua, não é? Porque isto agora é uma obra do teatro do Marco e eu fico muito contente com isso e orgulho muito por ele, não é? Porque acho que realmente é um trabalho extraordinário. Eu, pela minha parte, fico mesmo muito contente quando fazem coisas com não há qualquer tipo de ansiedade ou de tentativa de controlar coisa? Não, absolutamente nada. Desde sempre que não há nada? Nunca houve, não. Eu lembro, por exemplo, quando o bando adaptou Jerusalém, depois foi feito em ópera também pelo Luís Miguel Sintra e uma peça muito bonita. Mas, por exemplo, eu lembro uma vez que fui a um ensaio do bando e o que eu disse, por exemplo, era para cortar em texto, cortem texto, sinto que há muito texto. Mas, quer dizer, eu tento não interferir mesmo, não tenho qualquer ansiedade em relação à defesa do texto, pelo contrário, agora é outra coisa. Mas participaste também nesta adaptação? Não, a adaptação foi o Marco, totalmente. Aliás, porque o Marco percebe bem, digamos, as características dos atores, conhece os atores com muito pormenor. Eu, em relação à Carina Abel, bem, eu tenho tido a felicidade, a grande felicidade de ao longo de muitos anos, por várias razões, de trabalhar e contactar com pessoas com trissomia 21 e fiz vários cruzamentos com a Carina Abel, com o Dançando com a Diferença, que é um grupo de dança da Madeira, que tem pessoas com trissomia 21, com outras questões e realmente é um privilégio, é uma coisa mesmo extraordinária, é comovente, é uma coisa que eu acho que toda a gente devia ter a experiência para se conhecer melhor a si próprio, não é? E neste caso há particularidades, ou seja, há muitas vezes o texto, algumas partes do texto não se vão perceber, por exemplo. E eu acho isso muito bonito, fico entusiasmo nisso, porque é precisamente, eu acho que até em termos teatrais, é mesmo a presença corporal ser algo bastante mais importante do que a questão da palavrinha, de se perceber a palavrinha. Há pouco estava a falar com o Rui Fonseca, que é um dos atores, uhum. E falava precisamente nisso. Muitas das palavras dele não se compreendem de facto, mas a verdade é que antes mesmo dele dizer as palavras, nós já estamos completamente... É magnética a presença dele, nós concentramos logo o que é que ele está a fazer. Isso é um trabalho muito poderoso do ator. Sim, sim. Não, o que eu, por exemplo... há um documentário sobre a metamorfose do Kafka feito pelo Carina Abel, por exemplo, e é um documentário que eu já vi várias vezes, já fiz conversas com o Marco a propósito disso. E o que é muito bonito no trabalho do Marco é que é um trabalho de encenador em relação a atores, ou seja, não é um trabalho de um professor, não é um trabalho de alguém que quer ajudar. É um trabalho de um encenador que está a trabalhar com atores que têm determinadas características, como qualquer ator. Há um ator mais alto que fala de uma determinada maneira, há um outro ator, cada ator tem a sua característica. E aqui realmente há um trabalho muito, que eu acho muito interessante nisto, há um trabalho muito sério. Eu acho isso que é... E se viram, por exemplo, agora o ensaio, esta coisa da repetição, não é? Não há... Às vezes, quem está de fora pode pensar que o Carina Abel, por ter atores com trissomia 21, atores que têm atores, por exemplo, que têm uma grande dificuldade de locomoção, enfim, com as mais diversas características, podíamos pensar que que as peças seriam uma espécie de brincadeira ou que os ensaios seriam ali um meio de entreter as pessoas que estão no grupo, mas não é nada disso, é um trabalho sério de repetição em que eles percebem que para fazerem uma boa peça têm que encenar, ensaiar, repetir. Eu acho que isso é das lições mais exemplares que eles nos dão, não é? E para uma pessoa que, como eu admito, não está habituada a ver este tipo de coisas, o que acontece, a minha experiência foi, a certa altura isto passou-me pela cabeça, e eu sei que isto é um pensamento errado, mas isto passou-me pela cabeça que foi, mas vão obrigar a fazer tudo outra vez, uma espécie de desconforto. Pois não, nós... Provavelmente que se fosse com outro tipo de atores eu não teria este pensamento. Mas é engraçado que quando nós estamos no exterior, realmente quando não temos contacto com... Uma pessoa que não tem contacto com pessoas com trissomia 21 e com outras dificuldades, realmente, eu lembro a primeira vez que eu contactei há muitos anos, há uma visão necessariamente quase paternalista, protetora. E o que eu acho que é, por exemplo, extraordinário no trabalho do Marco, e que eu aprendo muito com isso, é realmente a pessoa tem que deitar abaixo essa barreira e pensar que nós vamos valorizar tanto mais a outra pessoa, qualquer que ela seja, quanto mais levarmos as coisas a sério, não é? E realmente esses atores têm uma capacidade de trabalho invulgar, têm uma capacidade de concentração invulgar. Claro que há alguns atores aqui do Crinabel têm dificuldades de linguagem, dificuldades de falar, mas, por exemplo, há outros que dizem um monólogo de 5 minutos, algo que eu não consigo fazer, não. E isso, pronto, é isto, é não... Eu acho que o Crinabel, como por exemplo a Voarte, que é outra instituição que trabalha, outro grupo de artista que trabalha com pessoas com vários tipos de dificuldade, nesse caso é a dança, por exemplo, em que há cegos e bailarinos profissionais, pessoas que estão em cadeiras de rodas e bailarinos profissionais. O que eu acho muito interessante nesses grupos é que apresentam um espetáculo que é um espetáculo teatral, ou seja, não é um espetáculo para as outras pessoas estarem com outro critério que não o estético. E eu acho isso muito, muito importante, ou seja, o que nós vamos ver aqui nesses dias, julgo eu, é uma peça de teatro feita por um grupo e que tem um rigor, por exemplo, no guarda-fatos, na encenação, na cenografia. Quem vir aqui os cenários tem um cuidado que é um cuidado teatral, profissional teatral. Isso eu acho que é muito importante. Quando surgiu a ideia, falei disso com o Marco, quando surgiu a ideia de adaptar o teu romance, ele no início não achou logo assim, não acedeu logo, teve de pensar, porque achou que poderia ser uma ideia muito fácil, muito... muito óbvia, e só depois de lê-lo e de lê-lo com atenção é que percebeu que claro que iria adaptá-lo, mas por outras razões que não o facto da personagem principal da protagonista ter trissomia 21. É um romance afinal sobre o quê, Gonçalo? Aquelas perguntas manhosas. O romance o ponto de partida é há uma menina que tem 14 anos, tem trissomia 21 e está perdida à procura do pai numa cidade. Não sabe bem que cidade é. Essa menina tem alguns objetos na sua mão, tem uma caixa com uns documentos. Ela não consegue identificar o pai, aliás, quase não se fala nada sobre isso. Mas o que é estranho é que há um homem que vai a passar com uma certa velocidade e subitamente, estranhamente, surpreendentemente, para e vai ajudá-la. Um homem que até... se percebe que não, ao longo do romance se vai percebendo que não é assim um tão bom caráter como isso, não é? Até se percebe mais tarde, há uma espécie de indícios que dão a entender que ele provavelmente até estará no limite de ser alguém criminoso, quase. Mas o que ele faz ao longo do livro é de repente parar, suspender a sua vida e tentar ajudar aquela menina a encontrar o pai através dos tais indícios. E portanto o livro é muito sobre essa busca e do pai em diferentes cidades, apanham o comboio, vão seguindo esses indícios e nessa busca vão-se cruzando com várias pessoas estranhas, às vezes ameaçadoras. Este homem que cola aqui uma mulher no teatro, cola cartazes, depois vão a um hotel que tem, que é um hotel que tem os nomes dos quartos, tem os nomes dos campos de concentração e tem a disposição dos quartos e, portanto, dos nomes dos campos de concentração é idêntica à distribuição dos campos de concentração pelo mapa da Europa, e que é um hotel de um casal judeu que quer, através disto, não esquecer? Sim, de alguma maneira marcar a memória de uma forma violenta, não é? E, portanto, o romance é passado no pós-guerra, isso fica evidente. Mas é muito um romance, para concluir, é muito um romance sobre, acho eu, acima de tudo, sobre a amizade que se vai criando, a amizade improvável entre esta menina e este homem que suspende, que talvez suspenda a sua eu não diria a sua maldade, mas suspende a sua vida profana, quase, a sua vida que se percebe que é uma vida, se calhar, não muito aconselhável, não muito recomendável, nada exemplar, e suspende essa vida estranha e profana, tendo ali um período que é quase sagrado, no sentido de tentar ajudar aquela menina a encontrar o pai, e quase, no meio do processo, vão criando uma amizade tal, e ele vai criando um sentido protetor tal em relação à menina, à Ana, que a certa altura quase que sentimos que está ali um pai e uma filha, em que ele próprio quase se transforma no pai de quem ela está à procura, não é? Referiste palavras cujo limite por vezes é muito ténue entre elas, essa questão da maldade e da bondade. Estamos sempre à beira de uma outra coisa. Quando achamos que somos bons, estamos sempre à beira de uma outra coisa que não conhecemos. Sim, quer dizer, eu diria que se eu tenho objetos de estudo, não é? Se a literatura pode falar assim, eu acho que se há coisas que... Tu tens escrito muito sobre a questão do mal, não é? Sim. Se há coisas que me interessam, realmente uma delas é essa. A diferença também me interessa muito, mas a questão do que é o mal e o que é um homem mau, não é? Para falar quase como as crianças, do lobo mau, o homem mau. Isso é uma questão, por exemplo, que aqui, não sendo o centro do livro é outra coisa, acho que é uma criação de uma amizade e de uma procura e uma espécie de passagem de rituais. Eles vão encontrando pessoas que quase como se essas pessoas apresentassem provas, exigissem provas para eles continuarem o seu itinerário, não é? Quase, houve um texto muito bonito do Alberto Manguel sobre esse livro, em que falava que isto era uma espécie de conto de fadas. Isso eu achei muito interessante, e é um pouco isso. Mas isto para dizer que, se nós vimos de um outro ponto de vista, isto pode parecer realmente que a questão que está aqui presente é o que é um homem mau, não é? E se nós lermos este livro e se pensarmos na vida deste homem, Marius, que ajuda a Ana, durante o tempo que este livro relata, este homem Marius, se a vida do Marius fosse esta... Era um homem bom? Era um homem exemplar, não apenas bom, era um homem absolutamente extraordinário, um homem que suspende toda a sua vida, põe a sua vida em parênteses para ajudar alguém durante muito tempo a tentar encontrar o pai, alguém que não conhece, não é? E agora quase uma... Era quase um herói desse ponto de vista. A questão é que uma vida não são 3 meses, 4 meses, e às vezes... Uma das coisas que me fascina é isto, é um homem mau, um homem violento, é um homem que é violento muitas vezes, é um homem que é violento uma vez, porque às vezes é terrível. Nós, por exemplo, há alguém que pode, por exemplo, viver 80 anos absolutamente extraordinários, exemplares, e aos 80 anos, 81 anos, pode fazer um ato absolutamente perverso, aos 80 anos, de repente, pode fazer um ato louco e matar alguém, etc. E esta questão, o que é uma vida boa e o que é uma vida de um homem bom, é surpreendente. O segredo é tentarmos criar a cada momento diferentes parênteses na nossa vida, ter todos os dias um parênteses diferente. Sim. Não, uma coisa que eu sinto em relação a... E aí a trissomia 21 é realmente um tema muito forte, é que quando nós sentimos que está alguém ao nosso lado muito frágil, todos nós somos frágeis, mas há evidentemente pessoas mais frágeis, pessoas que não se conseguem defender. E quando nós estamos ao lado de alguém que percebemos que não se consegue defender, muitas vezes nós revelamos o melhor, o nosso melhor, não é? Eu acho que nós temos sempre a potência para libertar o nosso melhor e o nosso pior. Eu diria que as pessoas muito frágeis, para uma pessoa que seja que seja minimamente, tenha feito um trajeto moral mínimo. Eu diria que as pessoas, diante das pessoas muito frágeis, o melhor dele vai se libertar. Só aquelas pessoas absolutamente execráveis. É isso que ia dizer. Há pessoas que, pelo contrário, têm uma espécie de rejeição da fraqueza, não é? Sim. Quer dizer, todos nós, infelizmente, conhecemos casos de pessoas que abusam até das pessoas mais frágeis. E isso é qualquer coisa que é, digamos que é quase da ordem da psicopatia, quer dizer, é qualquer coisa que é muito estranho, porque eu acho que o natural, eu acho que isso é mesmo uma exceção, as pessoas que abusam das pessoas muito frágeis, porque acho que o normal do humano, o humano tem muitos defeitos, mas eu acho que o normal do humano é, diante do que é muito, da pessoa que é muito frágil, querer ajudar. E isso eu noto muito na relação, por exemplo, com pessoas com dificuldades de linguagem, com dificuldades, com pessoas com trissomia 21, noto muito esta... acontece às vezes nas escolas, por exemplo, agora há um processo de integração de algumas pessoas, por exemplo, com trissomia 21 na escola pública. E é muito interessante ver turmas que têm miúdos, sei lá, dos 6 aos 10, com 8 anos, 9 anos, uma turma que tenha, por exemplo, um menino com 9 anos com trissomia 21, é naturalmente muito menos competitiva entre as pessoas sem trissomia 21, porque transforma a turma toda muitas vezes, porque eles percebem precisamente, por exemplo, que a competição extrema é um absurdo. Eles têm ali ao lado alguém que não consegue competir com eles, que não quer competir com eles, e esse não conseguir, e mais do que isso, esse não querer competir, esse menino que não quer competir com eles, quase faz com que, naturalmente, com que se desvaloriza a competição. Eles veem, bem, ele está aqui, não se interessa nada por esta coisa de competição, se calhar isto não é assim tão importante. E é muito engraçado ver que as turmas se alteram para bem melhor em termos da relação entre as pessoas. Gonçalo, muito obrigado, já falámos aqui imenso tempo. Olha, vamos terminar este programa. Isto é um programa, não sei se é mesmo um programa. Vamos terminar com o Júlio Rezende. Aliás, tu fizeste as notas introdutórias do... descreveste cada música desse disco, Amália, por Júlio Rezende. É assim que terminamos. E não esquecer, Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai é baseado no romance do Gonçalo M. Tavares. Está no Teatro Nacional Dona Maria II, de dia 20. Portanto, hoje é dia 23 de outubro até domingo. Quinta, sábado, às 9 da noite. No domingo, às 4 da tarde, a partir do texto do Gonçalo Tavares, a encenação do Marco Paiva, um elenco extraordinário, do qual já falei aqui, e a produção é da Crina Abel. Um abraço, até amanhã.